Capítulo 5: Orando para que o céu venha à terra. Se você quer algo de Deus, tem de orar para chegar ao céu. É ali onde tudo está. Se você mora no reino terrestre e espera receber de Deus, jamais conseguirá nada. A igreja tem sido negligente em uma coisa: ela não tem orado pelo poder de Deus proveniente do céu. A celebração de 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos, foi o maior evento do ano para nossa comunidade. O desfile, o rodeio e a corrida foram algumas das atividades que aconteceram durante o festival, que durou cerca de uma semana. Os carnavais também chegaram até nós, com passeios, jogos e comidas especiais, sempre encontrados nesses eventos. Certo ano, uma cartomante tentou juntar-se a nós. Ela levantou a sua tenda e pôs seu baralho de tarô, a bola de cristal e outros objetos ligados às suas atividades de médium. O diabo a enviou para compartilhar o dom demoníaco com os cidadãos de minha cidade. Todos na igreja começaram a orar. Enquanto caminhávamos ao redor da tenda, comecei a declarar: "Você não existe no céu, então não deve existir aqui. Esta é a minha cidade. Você entrou nela de forma ilegal. Proíbo-o de estabelecer raízes aqui." Deus declarou que onde quer que as solas dos meus sapatos tocassem, esse lugar seria meu. Amarro a palavra de Deus, que diz que tenho autoridade sobre você. Saia daqui. Continuei a caminhar em volta da tenda, da mesma forma que Israel caminhou em volta do muro de Jericó. Nada caiu no mundo natural. Não falei essas coisas à mulher, nem fiz isso autossuficiente a ponto de chamar a sua atenção. Ela não era minha inimiga, nem representava um problema para mim. O reino das trevas que a fortaleceu era o meu alvo. Enquanto ela estava fazendo uma magia para um casal, sentado à mesa de sua tenda, fiquei do outro lado, apenas alguns metros. Estendi a minha mão na direção deles, amarrando o poder do inferno que tinha a intenção de destruí-los. Saí dali, quando achei que tinha conseguido meu intento. As mãos que foram entregues a Deus podem liberar o poder do céu em uma situação. No mundo espiritual, ele é liberado como um raio. Embora a feira fosse continuar ali por muitos outros dias, aquela mulher deixou a cidade na manhã seguinte. O poder que a influenciava fora quebrado. Ela não poderia ter saído de lá de forma mais rápida. Foi como se as vespas de Êxodo a levassem para fora da cidade. Jesus nos deu um modelo para seguir. O Pai Nosso, a oração modelo de Jesus, fornece a instrução mais clara sobre como podemos trazer a realidade de seu mundo para este aqui. Os generais do reavivamento das eras passadas dizem: se você orar, o Senhor virá. A oração bíblica é sempre acompanhada pela obediência radical. A resposta de Deus à oração, com obediência, libera a natureza do céu em nossas circunstâncias deterioradas. O modelo de Jesus revela duas prioridades reais da oração. A primeira é a intimidade com Deus expressa na adoração: santificado seja o teu nome. A segunda é trazer o seu reino à terra, estabelecendo o seu domínio sobre as necessidades da humanidade. Venha o teu reino. À medida que nos preparamos para examinar essa oração, deixe-me enfatizar um pensamento que nos ajudará a compreender melhor o propósito por trás da oração. Como discípulos, somos cidadãos e embaixadores de outro mundo. Este mundo é nossa atribuição, mas não a nossa casa. Nosso propósito é eterno. Os recursos necessários para completar essa atribuição são ilimitados. As únicas restrições são aquelas existentes entre nossas orelhas. Examinemos a oração de Mateus 6, dos versos 9 a 13, começando pela primeira frase: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Pai é um título de honra e um chamado para o relacionamento. O que o Senhor fez para tornar possível que o chamemos de Pai Nosso é tudo que alguém precisa ver para começar a ser um verdadeiro adorador. Santificado quer dizer respeitado ou reverenciado. Essa também é uma expressão de louvor. No livro de Apocalipse, também conhecido como a Revelação de Jesus Cristo, não do Anticristo, fica óbvio que o louvor e a adoração são atividades básicas do céu. E o mesmo deve ser verdade para os cristãos aqui na Terra. Quanto mais vivemos como cidadãos do céu, mais as atividades do céu influenciam o nosso estilo de vida. No ministério, a adoração é nossa prioridade número um. Tudo mais que fazemos pode ser afetado por nossa devoção a esse chamado. Ele habita em nosso louvor. Uma versão em inglês apresenta a seguinte tradução: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus responde à adoração do cristão com a invasão literal da terra. Um dos meus filhos é líder de adoração. Ele, com a sua guitarra, levou um amigo a um shopping center para adorar a Deus. Depois de 3 horas, pararam de cantar e dançar diante do Senhor. Um homem desavisado que passava pela mesma área do shopping onde eles estavam adorando parou, pôs a mão no bolso, pegou um punhado de droga ilegal e a jogou no chão. Ninguém disse nada a ele sobre o seu pecado. Como isso aconteceu? O céu tocou a terra e não existem drogas ilegais no céu. Vemos isso acontecer com bastante regularidade, conforme as equipes de nosso ministério saem pelas ruas de São Francisco, na Califórnia. Trabalhamos em ministérios compassivos e fazemos um esforço claro para levar o poder sobrenatural de Deus às vidas arruinadas. Cura e libertação são a norma. Algumas vezes, isso acontece no ambiente de adoração. À medida que a sua presença se manifesta sobre as pessoas que adoram, até mesmo os descrentes são levados a um encontro com o Senhor nas ruas, atormentadas de São Francisco. Quando as pessoas passam por nós, vemos muitas delas manifestar demônios, ao passo que outras começam a gargalhar de alegria quando entram na presença do Senhor. Essas coisas não devem surpreender-nos. Veja como Deus responde aos louvores de seu povo, conforme mencionado em Isaías 42, no verso 13. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre seus inimigos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o foco primário de toda oração. Se existe céu, ele tem de ser manifestado na terra. É o cristão que ora que manifesta a expressão do céu aqui na terra. Quando ele ora de acordo com a vontade revelada de Deus, a fé é específica e focada. Ela se apodera dessa realidade. A fé perseverante não abre mão do céu. Esse tipo de invasão leva as circunstâncias daqui a se alinhar com o céu. Os críticos dessa visão, de forma sarcástica, dizem: então imagino que devemos orar para ter ruas de ouro. Não mesmo, mas nossas ruas devem ser conhecidas por ter a mesma pureza e bênção do céu. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma e nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Tudo o que acontece aqui deve ser uma sombra do céu. Por sua vez, toda a revelação do céu que Deus nos deu serve para nos preparar com o foco da oração. Quanto do céu Deus quer que seja manifestado aqui na terra? Ninguém sabe ao certo. No entanto, por intermédio da história da igreja, sabemos que é mais do que temos agora. E sabemos pelas Escrituras que é mais do que já fomos capazes de conceber em nossa mente. A vontade de Deus é vista na presença dominante do Senhor. Pois onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Onde quer que o Espírito do Senhor esteja demonstrando o senhorio de Jesus, a liberdade é o resultado. Todavia, outra forma de dizer isso é: quando o Rei dos Reis manifestar o seu domínio, O fruto desse domínio será a liberdade. Esse reino é chamado de reino de Deus. O Senhor, em resposta a nosso clamor, traz seu mundo para o nosso. Da mesma forma, se algo não tiver liberdade para existir no céu, tem de ser amarrado aqui. Mais uma vez, pela oração, temos de exercitar a autoridade que nos foi dada. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Observe a expressão terá sido. A implicação é que apenas podemos ligar ou desligar o que já foi ligado e desligado no céu. Mais uma vez, o céu é nosso modelo. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Existe alguém passando fome no céu? É claro que não. Esse pedido é uma aplicação prática de como o domínio do Senhor deve ser visto aqui na terra. Suprimentos abundantes. O abuso de alguns na área da prosperidade não é desculpa para o abandono das promessas de Deus de provisão abundante para seus filhos. Ele tem prazer em fazer isso. Por haver provisão completa e perfeita no céu, deve haver o mesmo aqui na terra. O céu estabelece o padrão para o mundo material cristão, o suficiente para satisfazer os desejos nascidos de Deus e suficiente para toda boa obra. Nossa base legal para a provisão vem do modelo celestial fornecido a nós em Jesus Cristo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Segundo o quê? Sua riqueza. Onde? Em glória. Os recursos do céu têm de afetar a nossa vida aqui e agora. Perdoa a nossa dívida assim como perdoamos os nossos devedores. Existe perdão no céu? Não. O céu fornece o modelo para nosso relacionamento aqui na terra. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Esses versículos deixam claro que nosso modelo é Jesus Cristo, aquele que ascendeu à direita do Pai, aquele cujo reino buscamos. Mais uma vez, essa oração ilustra uma forma prática de orar para que a realidade do céu cause um efeito no planeta Terra. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não há tentação ou pecado no céu. Não há tampouco nenhuma presença do mal ali. Ficar separado do mal é uma evidência prática de que passamos a viver sob o governo do Rei. Essa oração não implica que Deus quer tentar-nos. Sabemos, graças a Tiago 1, do verso 13, que é impossível que Deus nos tente a pecar. Esse tipo de oração é importante porque exige que encaremos nossa necessidade, a graça. Ela nos ajuda a alinhar o nosso coração com o céu, um coração com absoluta dependência de Deus. O reino de Deus nos fornece um modelo para as questões do coração. Essa oração é realmente um pedido a Deus, para que Ele não nos promova além daquilo que nosso caráter é capaz de gerenciar. Algumas vezes, nossa unção e nosso dom estão prontos para receber mais responsabilidades, mas nosso caráter não. Quando a promoção vem cedo demais, o impacto de nosso dom traz uma notoriedade que se transforma no catalisador de nossa queda. A expressão livra-nos do mal, conforme tradicionalmente traduzida, significa, na verdade, liberta-nos do maligno. Um coração modelado segundo o céu é bem sucedido na guerra espiritual. E é por isso que a Bíblia diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Jesus, de fato, quis dizer, não tenho nada a ver com Satanás. O cristão tem de ficar completamente livre de toda a influência satânica e ligação com o maligno. Esse é o clamor transmitido nessa oração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino de Deus é possessão do Senhor, e essa é a razão, porque só Ele pode dá-lo a nós. Quando declaramos essa realidade, iniciamos as declarações de louvor. Em toda a Escritura, ouvimos declarações similares a essa contida em sua oração modelo, nas quais se afirma que toda glória e todo poder pertencem ao Senhor. Um dos mais importantes ensinamentos que já recebi é proveniente de Derek Prince, e isso aconteceu há cerca de 30 anos. Foi uma mensagem maravilhosa sobre o louvor. Nela, ele sugere que, se tivéssemos apenas 10 minutos para orar, deveríamos gastar 8 minutos só para louvar ao Senhor. É maravilhoso perceber por quantos motivos podemos orar nos 2 minutos restantes. Essa ilustração ajudou-me a reforçar a prioridade da adoração que eu estava aprendendo com o meu pastor, meu pai. Mais uma vez, essa oração tem 2 objetivos. Primeiro, ministrar em nome do Senhor com base em um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. E segundo, trazer a realidade do seu governo para a terra. Um esboço de Mateus 6, versos 9 a 13, fornece-nos a abordagem do reino para a oração. Primeiro, louvor e adoração. Segundo, a oração para que o céu venha à terra. A. Sob o efeito do céu sobre as necessidades materiais. B. O efeito do céu sobre os relacionamentos pessoais. C. O efeito do céu sobre o nosso relacionamento com o mal. E terceiro, louvor e adoração. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse versículo não pertence à oração modelo que Jesus apresentou nos versículos de 9 a 13. No entanto, faz parte do contexto de sua mensagem geral sobre o reino do Sermão do Monte. Nesse sermão, ele estabelece a prioridade que engloba todos os valores e objetivos cristãos. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Compreender essa oração ajuda-nos a perceber o objetivo de toda oração, que o Senhorio de Jesus seja visto em todas as circunstâncias da vida. À medida que o reino de Deus confronta o pecado, o perdão nos é concedido e a mudança ocorre na natureza que só conhecia o pecado. Quando seu governo colide com a doença, as pessoas são curadas. Quando depara com os endemoniados, eles são libertos. A natureza da mensagem do reino fornece salvação ao homem inteiro, espírito, alma e corpo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Sempre me pareceu que a frase "e todas essas coisas lhe serão acrescentadas" significava que se as minhas prioridades estivessem corretas, ele garantiria qualquer coisa de que eu necessitasse. Depois de compreender a oração modelo melhor, não tenho certeza de que essa realmente era a intenção de Deus. Ele disse apenas que se buscássemos primeiro o seu reino, veríamos o seu reino, totalmente equipado, vir a nós. Ele traria a resposta do Senhor às nossas necessidades materiais e relacionais e à nossa luta contra o mal, estabelecendo uma nova franquia. Suponha que eu tivesse um restaurante muito bem sucedido, e você quisesse investir o seu dinheiro para obter o seu nome e tudo o que o acompanha, menus, decoração única, programa de gerenciamento e qualidade de treinamento dos funcionários. Seria exigido que você seguisse o padrão estabelecido pela matriz. O esquema de cor seria o mesmo, bem como o tipo de mobília, assim como os acessórios e os itens que constam no menu, o manual da política de recursos humanos e o estilo de gerenciamento também seriam copiados. Em essência, eu sobreporia a matriz do restaurante ao novo restaurante até que todos eles ficassem parecidos uns com os outros. Quando oramos para que o reino de Deus venha a nós, estamos pedindo ao Senhor que sobreponha as regras, as ordens e os benefícios de seu mundo sobre este aqui, até que este mundo fique parecido com o dele. É isso que acontece quando os doentes são curados ou os endemoniados são libertados. O mundo do Senhor colide com o nosso mundo de trevas e o mundo de Deus sempre vence. Nossa batalha é sempre uma batalha por domínio, um conflito de reinos. Criados para o governo. Fomos criados para a intimidade. Nossa comissão para governar provém dessa intimidade. Tenha em mente que o Senhor concebe o governar de forma muito distinta da que concebemos. Governamos por intermédio do serviço. Muitos cometem o engano de achar que os cristãos têm de ser os líderes de todas as empresas, governos e departamentos. Por melhor que essa ideia soe, na verdade, ela não passa de um fruto do verdadeiro objetivo. A semelhança com Cristo, excelência com humildade, é o verdadeiro objetivo. A promoção vem do Senhor. Se gastássemos mais tempo desenvolvendo o coração do reino, teríamos mais pessoas em posições chaves de liderança. A oração é a atividade mais simples do cristão. De filho para pai, de amigo para amigo, um bate-papo, algumas vezes em voz alta. A oração é também uma das questões mais complicadas para nós. Fórmulas não funcionam nesse reino de relacionamento. Ser capazes de orar é uma honra que está além de toda compreensão. Somos os representantes de Deus aqui na Terra, embaixadores de seu mundo. Nossos clamores, todos eles, tocam o coração do Senhor. Oração, o essencial. A intimidade é o principal propósito da oração e é por intermédio do relacionamento com Deus que Ele confia a nós os segredos do seu coração, que podem ser expressos em oração. Foi isso que o Senhor fez com Simeão e Ana, à medida que tocou o coração deles para que orassem pela vinda do Messias, muito antes de Jesus nascer. Até mesmo o retorno do Senhor será precedido pela declaração da noiva. O Espírito e a noiva dizem vem. Se estas coisas fossem acontecer de qualquer maneira, qual seria o propósito da oração? Deus aparentemente impôs a si mesmo uma restrição, agir em assuntos dos homens em resposta à oração. Deus escolheu trabalhar por nosso intermédio, delegou a nós a sua autoridade para governar o planeta Terra, e a oração é o veículo que abre espaço para sua invasão. Aqueles de nós que não oram permitem as trevas continuem a governar. Os maiores esforços do inimigo para enganar a igreja estão centrados no propósito e no efeito da oração, representando outro mundo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo dirigiu essas frases à igreja de Filipos, cidade romana da Macedônia. Ela desfrutava da cultura romana e também do governo e da proteção romana, embora estivesse na Macedônia. Os filipenses compreenderam muito bem a acusação de Paulo sobre os cidadãos de outro mundo. Ele não falou sobre ir para o céu um dia, mas sobre ser cidadãos do céu hoje, em especial, do céu na terra. Temos o privilégio de representar o céu neste mundo, de forma que possamos trazer a manifestação do céu para este mundo. O estilo de vida da embaixada. Como embaixadores, moramos neste mundo enquanto representamos outro. Uma embaixada é o centro de operações do embaixador e de seu pessoal. Na verdade, é considerada parte da nação que ela representa. O mesmo acontece com o cristão embaixador. A Bíblia promete: todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Assim como os embaixadores dos Estados Unidos têm um padrão de vida condizente com o de seu país, independentemente da nação onde sirvam, também os embaixadores do Reino de Deus vivem de acordo com a economia do céu, embora estejam na terra. Todos os recursos de nosso rei estão à nossa disposição para realizar o desejo do Senhor. É dessa forma que Jesus fala sobre o estilo de vida despreocupado. Observem as aves do céu. Como embaixador, o exército do reino que represento está à minha disposição para me ajudar a realizar as ordens do rei. Se minha vida como representante de uma nação é ameaçada, os exércitos do governo fazem o que for necessário para me proteger e me libertar. O mesmo acontece com os exércitos angelicais do céu. Eles prestam serviços àqueles que herdarão a salvação. Essa mentalidade de embaixador foi uma das primeiras coisas que adquiri de Winky Protney. Quando ele entra em um avião, lembra a si mesmo que, embora os outros passageiros possam estar representando grandes empresas, ele está representando outro mundo. Tenho seguido seu exemplo e praticado este princípio por quase 30 anos. Isso me ajuda a manter uma perspectiva clara sobre o propósito eterno toda vez que saio de casa. Intercessão ou sessão de reclamações. Uma das melhores razões para não orar deve-se ao fato de observarmos aqueles que o fazem. Muitos que chamam a si mesmos intercessores levam uma vida deprimente. Não quero minimizar o efeito genuíno do fardo do Senhor que vem sobre nós quando oramos de forma eficaz. Isso é real e necessário. No entanto, um estilo de vida instável tem sido promovido por aqueles que afirmam ser intercessores, mas ainda não aprenderam a liberar as coisas em oração. O fardo do Senhor leva-nos a outro lugar. Compreende isso do jeito mais difícil. Desde cedo aprendi a importância da oração. Chip Worthington, meu pastor, quando eu era jovem, manteve-me na minha linha com os seus ensinamentos e também com muitos livros que me deu para ler. Passei muito tempo orando e essa prioridade acompanhou-me até chegar à idade adulta. No entanto, o foco de minha oração com frequência estava em minha própria espiritualidade, ou deveria dizer, na ausência dela. Eu levantava cedo para orar e também orava à tarde da noite. Deus honrou o sacrifício que fiz, mas minhas vitórias pessoais não coincidiram com os meus períodos elaborados de oração. Ao contrário, elas parecem mais ligadas a meus atos de fé. Por meu foco ainda estar em mim, havia pouca vitória que eu realmente poderia ligar às minhas orações. Empenhar-se em oração nem sempre é sinal da verdadeira intercessão. Muitos de nós ainda não somos capazes de distinguir entre o fardo de nossa própria incredulidade e o fardo do Senhor. Atualmente oro até chegar ao lugar da fé para determinada situação. Quando isso acontece, a minha perspectiva sobre o problema muda. Começo a ver da perspectiva do céu. Meu papel também muda. Em vez de pedir a Deus que intervenha em minhas circunstâncias, começo a ordenar que as montanhas sejam removidas em nome do Senhor. É desse lugar de fé ou descanso que descubro o meu papel como aquele que ora. Oro até que aconteça um grande progresso na situação. A seguir, exercito a autoridade outorgada pelo Senhor para que eu execute a sua vontade nas circunstâncias mais próximas. A perfeita tempestade. Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade ameaçadora. Os discípulos o acordaram porque estavam com medo de morrer. Ele exercitou a sua autoridade e apaziguou a tempestade. Foi a paz do céu que o capacitou a dormir. E foi essa mesma paz que subjugou o temporal. Você só tem autoridade sobre a tempestade diante da qual você consegue dormir. Se estou muito ansioso em determinada situação, para mim é difícil liberar paz, porque só posso dar o que tenho. A autoridade age de acordo com a paz do céu. Mesmo depois dos discípulos receberem a resposta à sua oração a acalmar a tempestade, Jesus perguntou-lhes sobre sua falta de fé. Para muitos de nós, a resposta a uma oração é a recompensa para a nossa grande fé. Nesse caso, eles obtiveram a resposta que desejavam, mas foram informados de que tinham pouca fé. Jesus esperava que eles exercitassem a autoridade que lhes havia sido dada para que eles fizessem o mar se acalmar. Em vez disso, eles pedem ao Mestre para fazê-lo. Normalmente preferimos a oração à obediência arriscada. Além disso, a teologia correta não nos capacitou a completar a tarefa que Jesus nos deu há 2000 anos. A grande comissão não foi alcançada por intermédio de nossos vastos recursos financeiros e pessoais. Para ver os grandes avanços que Jesus fez, temos de abraçar o que Jesus abraçou, o Espírito Santo. Esse dom especial é o assunto do capítulo seguinte. Ali você verá como o domínio do Espírito é o domínio do Reino de Deus.